também apresentações em áudio nesse CD de outros grupos em Orlando, em Londres, onde também foi apresentado esse trabalho, onde vocês terão mais outras abordagens, talvez não mencionadas na noite de hoje, para que nos preocupemos com aquela pessoa que está ali na Casa Espírita. Recentemente, em Brasília, nós participamos de um encontro de trabalhadores muito importante, denominado ENTRAE, Encontro de Trabalhadores Espíritas. E o tema principal era sobre autoconhecimento. Estávamos divididos em oficinas, eu era um dos monitores, juntamente com mais uma colega, e durante a nossa exposição, no meio da manhã, surgiu um rapaz visivelmente perturbado. Ele não estava inscrito. Passara pela calçada e sentira uma intuição de adentrar naquela casa espírita para buscar algum socorro. Nós aceitamos que ele participasse do nosso grupo, mas como estávamos tão preocupados com o horário para concluirmos todas as oficinas, todas as dinâmicas, todas as apresentações, nós não lhe demos toda a atenção que deveríamos. Ele chegou visivelmente perturbado. Os companheiros que estavam ao seu lado perceberam, até teceram alguns comentários com ele, lhe deram um certo acolhimento, e como já havia passado o horário do lanche, nós acreditávamos inclusive e o convidamos para que permanecesse conosco para o almoço também, já que uma pessoa carente talvez necessitava. Mas ele, como não recebeu a atenção necessária, apesar de ter gostado de frequentar o nosso grupo e até ter mencionado em uma das respostas em papel e caneta que aqui respondeu, ele saiu antes de nós iniciarmos o almoço e jamais voltou. E aquilo foi uma grande lição para todos nós. Percebemos que estávamos tão concentrados no autoconhecimento, na questão da disciplina dos horários, que esquecemos daquela ovelha desgarrada que o próprio Cristo nos falou em seu Evangelho. Ele nos diz que Ele é o bom pastor, que conhece cada uma de suas ovelhas pelo seu nome, e que aquele pastor, vendo uma ovelha desgarrar-se do rebanho, abandona as outras 99, deixando-as no aprisco, e sai pelo campo atrás daquela única que se perdera. Vaga pelos campos, e quando a encontra, traz-a nos braços, jubiloso, e está mais feliz por aquela ovelha que recuperou do que por aquelas outras 99 que já contém, que já estavam com ele no curral. Então nós vemos a grande preocupação de Jesus com aquela pessoa que está sofrendo, que está à beira do suicídio, que está sofrendo das graves crises da depressão. E nós temos percebido que a maioria das casas espíritas não tem a suficiente preparação para receber essas casas. Talvez essa proposta, que é oriunda da própria codificação, seja uma boa alternativa. Discuta com seu grupo, com seu dirigente, uma maneira de estudar, de adaptar essa proposta. Nós deixaremos também as transparências explicando o que é o grupo de estudo e prática do Evangelho, da reunião inicial, as transparências que podem ser mostradas no retroprojetor ou, sendo possível, em um projetor de data show, um projetor eletrônico, para que as pessoas tenham mais facilidade de implantar essa prática. Muitos trabalhadores têm visitado casas espíritas em Fortaleza, no Pará, no Amazonas, para conhecer em loco como o trabalho funciona e levarem para a sua casa espírita também. Esse trabalho tem se desenvolvido aos poucos em vários estados da federação. E curioso observar que as casas que implantam esse trabalho têm triplicado, quadruplicado o seu número de frequentadores, têm tido muito mais trabalhadores, têm promovido a harmonia, evitado os debates, as polêmicas, muitas vezes inúteis e que somente nos separam, promovendo a reforma íntima e o auxílio de muitas pessoas. Então, nós queremos aqui agradecer a oportunidade, dizer que estamos à disposição dos interessados através do nosso e-mail aqui na Federação Espírita do Distrito Federal ou no nosso e-mail particular. Meu nome é Nazareno Feitosa, o nosso e-mail é nazarenofeitosa, todo junto, @gmail.com. E o nosso e-mail